Salvador. 1094, gate 10, pushback acionado. Reporte na rotatória. Ainda não recebo seu transponder, Zulu Papa Whisky. Como 094, confirmando o par push. Estimativo no 10, já. Autorizado, chame táxi. Voo no 094. Autorizado, chame táxi. Voo no 094. Então 3191 no copia. 3191 no prossiga. Autorizado, Galeão, nível 340. Decola pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após Irume. Intercepta Upper November 857 até Mosul. Frequência do controle 120.8. Aciona o transponder 5535. Dan 3191. Sete, Galeão aprovado, nível 340, 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, Upper November 857, Mosul. Controle 1208, transponder 5535, Dan 3191. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto. Dan 3191. Sete, vai chamar. Serra Hotel Ianco e deve escapar a 4 mil pés do QNH na 019, agora sim tá na área de controle de Salvador. 019, descido para 4 mil pés do Hotel Ianco. Serra Azul Eco, mantenha 500 pés no litoral, reporte buraquinho, visual ao aeroporto. Tá mantendo, reportando a buraquinha, o Serra Azul Eco. Salvador Azul 4207, você é a autorização 360 para Guarulhos, ciência Papá. Gente, 360 Guarulhos, número 1 para Copa, aguardando em portão 03, Azul 4207. Vai, Gabriel. Controle, Salvador, Papatango, Zulu, Paris, ciência, aposte na rotatória, visual com campo. Os Amarantes. Voando em SAP direto, boa noite, 64. Espera da 10, torre 1198, decimal 95, o ajuste 1019, tem um bom voo. Autorizado, táxi, Apache, Índia, pode esperar 0118, decimal 95, no 019, gol 1094, bom serviço. Papa Romeu, Serra Azul Eco, fica atento ao Boeing 738 decolando da pista 1-0. Tá ciente do Boeing decolando 1-0. Serra Azul Eco. Tá passando de hora no momento. Tá esperando só livrar a formação pra ingressar pra Serra da Serra 90. Sim. O de coordenação tá autorizado, 3-1-9-1. O Mike é com Oscar Sola, o 07, confio o pátio. É o 4, já. Autorizado até o 4 e repartir a frequência livre. Frequência livre. Caso o Eco chame a torre, 98, decimal 9 e 5. 98, 9 e 5, graças. Oi, Salvador, bom dia. O Papa Romeu, se é azul o Eco. Parlamento Serra Azul Eco, bom dia. Da presidência autorizada, cruzamento final 10, perdão. O ex-juiz reporte de 28, reparte livrando. Tá se aproximando do portão do Rio Jones, senhora. Tá aguardando só liberar a informação, liberar a informação para ingressar para a Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, da presidência Bandeirinha Linha do Litoral, ingressa a perna do vento da pista 10, repartida através norte da torre. Sem granada para decolar da pista 10. Ingressando na perna do vento, 1-0, Serra Azul Eco. Oi, Salvador, bom dia, 1-0-9-4, pode esperar 1-0, pronto. Bom, 1-0-9-4, bom dia, Lima, tem que ser 1-0. E mantenho no zero, vou no 094. Azul Branco, repassando através norte do Salvador. Repassando através norte, de Azul Branco. Mantendo 500 pés, não interfere com a decolagem. Vida decolagem pistão 1-0, vento 200 graus, 07 nós. Vida decolagem 1-0, 1-0, 94, 7 do tráfego. Tá parado, meu Serra do Lueco. Boeing 737-800 da Gol, pista 1-0 alinhado, rolando curva à esquerda. Fique atento ao mesmo, reporte visual. Sim, Serra do Lueco. Tá mantendo o setor norte, comprova a animação. Irmão, você resolveu a intenção em rimar? Positivo, intenção em rimar. Gente, tem o tráfego agora a 5 milhas. Quais são? 13 milhas em rimar? Reporte final para rimar. Reporte final, você resolveu. Gol 1-0-9, quando você decolou, zona 1 no controle 1-2-0, decima 8, mau gol. 2-0-8, boa sorte. Salvador, gol 1-0-9. O tráfego está posição de 2 horas e 8 milhas, com rumo oeste, está prosseguindo para o heliponto de Enrimar. Fique atento ao mesmo, mantenha 1.500 pés. Ciente, vai ficar atento ao tráfego, o Zulu Papauíra. Controle, Salvador, gol 1-0-9. 1-0-9-4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. Via Momo 370-1-0-9. Zulu Papauis, que está visual com o helicóptero. Negativo, ainda não está visual com o helicóptero, Zulu Papauis. Mas já está visual com o campo. Sente, Papatão, com o Zulu Papauis, que o tráfego agora está sua posição de 12 horas e 5 minutos. A porta é vista no mesmo. Ciente, reportará. Gol no 864. Desça para 2 mil pés. Autorizada a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado procedimento, reporte estabilizado no 864. Papatango, Sierra, Hotel Yankee, vetoração para sequenciamento, cuja direita proa 230, limite QD Mike 100 de Simbra. Yankee 230, QD Mike 100 de Simbra, Sierra, Hotel Yankee. Controle, Salvador, Papatango, Zulu, Papauís, que está na rotatória, está visual com o campo. Sierra, corrigindo, Papatango, Zulu, Papauís, o tráfego agora está com pressão de 2 horas 3 milhas. Autorizado chamar a torre para pouso no 8 decimal 95 Zulu Papauí. 1895 Zulu Papauí. E Salvador, bom dia, o Papatango Zulu Papauí. Papatango Zulu Papauí, informou o tráfego final, curta final, realizando pouso em ponto em rimar, mantendo 500 pés. Mantenha 500 pés, mantenha na final na 7. Ciente, Zulu Papauí. Solo, Sérgio Branco. Alto Lueco, parte agora a zona 3, uma boa tarde. Certo. Uso Blue Papa Whisky. Pouso autorizado, pista 17, vento 190 graus, 079. Cliente, livre pouso, Zulu Papa Whisky. Santa 3191, bom dia, ponto 090, pronto. Santa 3191, a linha decola pista na 0, vento 190 graus, 629. Autorizado alinhamento e colagem na 0, Santa 3191. 301. Mantém 4000 na proa 230 para passando o Serra Hotel Yankee. Em Serra Hotel Yankee, vai seguir tráfego, essa posição de 11 horas e 0 milhas rumo nordeste, cruzando 5 mil pés para 2 mil pés. Yankee, Serra Hotel Yankee. Torre de Salvador, bom dia, papapá, cidade de alta. Papapá, Charlie Índia, outra bom dia, prossiga. Translado do 44 para o andar da Bata, acionamento solicita o Charlie Índia, outra. Autorizado e repassa no ponto de espera, o papapá, Charlie Índia, outra. Aciona, repassa no ponto de espera, Charlie Índia, outra. Up Zulu 44, Pagog. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5543. Eu vou precisar só que você repita novamente a rota, tá? Decola da 10, mira direita, da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5543 o transponder, azul 4207-360 autorizado. Afirmo a rota que recebemos aqui, Up Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bad, Up Zulu 44, Pagog. Então, Up Zulu 10, Papa Alfa Índia, 1 Bad, Zulu 44 e Pagog, azul 4207. Cotejamento correto, portão 03, time pronto, azul 4207. Lagem, suba para nível de voo 340, está autorizado direto Leda. 340, direto Leda, o 131, 191. Apatango, Serra Hotel Yankee, curva esquerda, proa 160, desça para 3 mil pés. Curva esquerda, 160, 3 mil pés para o Serra Hotel Yankee. Autorizador, curva esquerda, proa 130, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento elétrico, é posto estabilizado no localizador. 7130 para 2 mil, vou reportar no, vou estabilizado no localizador do X-Ray da 10. Controle Salvador, bom dia, azul 4082, informação papá, passando 200. Azul 4082, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, Kenegal no 099. Autorizada a chegada a Mari, descida ao 050, Kenegal no 099, azul 4082. Com 094, chame o Centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545-2085, obrigado. Localizador, boa noite, 64. Boa noite, 64, chame o turno no 8.95. 1895, boa noite, 64, já. É a Hotel Yankee, vai seguir tráfego 12 horas e 5 milhas com 160 de grau de pico. Iniciei redução. Afirmo, está reduzindo agora a Serra Hotel Yankee, centro do tráfego à frente. Boa noite, 64, 3 milhas do Índia Serra. 1864, continua a aproximação, reporte visual para o campo. Reportada visual 1864. Carro está em que se meteu no 1895. Passadona. Dá mensagem por sinal da pista na 0. Chile de pouso na 1-0, confirma o vento? 1-8-0 grau 079. 7-1864. Autorizado. Quente. Manda o Yankee, tá full e alerta. Delta Yankee, chama em torno no 8.95. 8.95, obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia. Passamos o Hotel Yankee na sua escuta como número 2. Passamos o Hotel Yankee, bom dia. Intenciona prosseguir na 1-0? Afirmo, intenciona prosseguir na 1-0 e o nosso pátio é o número 3, é a Operação X-Ray. Gente, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardo. Solo Alves 22, libera direita, solo 1-2, 1-1, decimal 1. Direita 2-1-1, consolo, voo 1-2, 1-4. Salvador, bom dia, boa noite, 64, Lisona, sua escuta. 1864, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reportada para ingresso, Juliette, 1864. A 3191, chame o centro Recife, frequência... 1-2-5-1, alterno no 3-3-2-5. Computação alterna, olha, 3-3-2-5. Obrigado. Olha, 3-1-9-1, entendeu, 2-5-1, alterna. Então, 3-1-9-1, na secundária no 3-3-2-5. 3-3-2-5, a secundária, obrigado, bom dia. controle Salvador, Chané 6255, informação para baixo. Meu nome é 255, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH na 099. Chegada a mar e para o 060, 6255. Aeronaves em aproximação para Salvador, Salvador opera instrumento, certo 900 pés, visibilidade 2500 metros, chuva leve sobre campo. É 2500. Faz o passo 0820. Alta Yankee, Lina da Delta, na sua escuta, Apache 303. Ciente, autorizado o cruzamento da Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, Serra, Hotel Yankee. Alfa, Kilo, atento ao balizador, Serra, Yankee, reto. Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX, foi repostabilizado no localizador. Ciente, autorizado 2000 pés, autorizado LSX, foi da piscina 0, Azul 4082. Na 6255, desça para nível de voo 050. 050-6255. Autoriza ITAP? Estou em fácil, na 6255. ITAP, grato, 6255, para o 050. Doutor Salvador, bom dia, Chané 6200, informação passada, 2200. Na 6200, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 099. Mari 060 1099, pode vai estar? Na 6200, mantenha a chegada. Mantenha, 200. Tango Zulu, Papá, Whisky, Salvador, Vitória da Conquista, confirme o pátio e a pista que decola. Gente, um minuto para cópia, Zulu, Papá, Whisky. Zulu Papa Whisky, é o solo rodando. Para informação, o aeródromo de Salvador opera instrumentos agora aqui, 2500 de visibilidade com 900 pés de teto. E eu que recebi aqui o plano foi apresentado visual, confere? Caso aí teria que ou aguardar a melhora das condições ou entrar em contato com a sala IES para apresentar a CHG. Por 45 minutos, o horário que foi apresentado foi 1-4-2-0, 14h20, mais 45 minutos, conta válido. Chama táxi 4207, São Fernando, Ribeirão Preto, 4 horas e 25, 108 agora. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.19, tem um bom voo, azul 4207. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1019, obrigado, bom trabalho. Localizador azul 4082. O 4082, complete o sinal do procedimento NS Activation, minha torre na frequência 1918, decimal 95. 1895, completando o sinal do NS Activation, azul 4082, bom dia. Torre Salvador, azul 4082, e NS Activation, pistão 0, bom dia. 4082, bom dia, continua a aproximação, rebaixa visual com campo. Enche, azul 4082. Azul 4207, ponto de espera da 1904. Azul 4207, você é ponto de Salvador, boa tarde, voo 1962, voo 1962, acione a identificação, voo do Pabog para acertar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 060, o ajuste no 019. NR6200, desça para o nível de voo 050. 050, 6200. Azul 4082, informa pista livre, chuva na metade para o final da pista 1-0, ventando 70 graus, meia dúzia 9, reporte visual. Gente, pista está livre, azul 4082, ainda negativo visual. Já avistou 650 pés, azul 4082. Gente, posto autorizado, 1-0, ventando 70 graus, meia dúzia 9. Gente, posto autorizado, azul 4082. Azul 4207, ali mantém pistão 0. Ali mantém 1-0, azul 4207. Azul Azul 408, Dois Sol aos 34, primeira direita, reporte brisa livre. Excelente, primeira direita, Azul 402. Isso, Azul 4082. Ciente, solo agora 121, décima 1, bom dia. 211, solo, bom dia. Azul 4207, autorizado decolagem, pistão 0, vento 180 graus, meio do dia 9. Decolagem autorizada, Azul 4207. Azul 4082, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 01. Táxi Alfa e Juliette, portão 01, Azul 4082. Estabilizada? Afirmo. Canaria 6255, complete final do procedimento. Ele é taxiway, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, Canaria 6255. Canaria 6200, desça para 2.000 pés, o ajuste 1019, autorizada final do procedimento. Ele é taxiway, reporte estabilizada. 2.000, 1019, reportará estabilizada na X-Way, 6200. 4207, bom dia. O 4207, contato radar na decolagem, suba a via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, 4207. De qual parte? Aguarde cópia, o Zulu de Letra. Dossan 3895. Guarulhos 340, aguarde cópia, confirmando portão 07. Afirmo. Seria possível pro de Leda para o 4207 para levar as informações? 4207, autorizada pro de Leda. Obrigado. O Zulu Juliette Serra, solo voltando. O solicitado foi o 085. Gente, Salvador opera instrumentos agora. 2.500 de visibilidade e 900 pés de teto, ok? 085, infelizmente, não será possível no momento. Aí, ou aguarda a melhora das condições, ou entre em contato com a sala S para apresentar uma CHG. passar 3895. Tá 3895, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via rota UP Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, UP Zulu 44, Pagog. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5560. Autorizado Guarulhos, 340, UP Zulu 10, Paiol, DCT 1 BAD, UP Zulu 44, Pagog. Decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, aciona 5560, controle 208, tá 3895 no 07, pushback acionamento. Acionamento correto, chame pronto para o táxi, autorizado pushback sinal, tá 3895. Autorizado, vai chamar o táxi, tá 3895. 4207, aguarde coordenação com frente. Aguardando, já. Salvador, Chanel, 6255, liberou. 6200, complete a final do procedimento LSS2, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 18, 95, 6200. Salvador. Bom dia, Chanel 6200, estabilizando a final de 7 milhas. Chanel 6200, boa tarde, continua a aproximação, repartir visual com o campo, é estimado 700 pés. Reportará, 6200. Pode prosseguir descida, igual o número 62? O número 62, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILSX, foi rebote estabilizado no localizador. Reportará estabilizado com o número 62. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 25 no 33 decimal, obrigado. 7 de repouso na 10, visual 800 pés, acionar 6200. 7. Foi possível aumentar o brilho da pista? O brilho já está no máximo, ok? Não, no zero. Ah, tá bem ruim a visibilidade. Obrigado. Papa Charlie, India Oscar, Salvador Ilhéus, confirmando 080, plano Yankee. Apache que se encontra? Gente, aguarde cópia, Charlie de Oscar. Levando pista. Reportará, 6200. Sultan 3895 com 173, 14h10, alterna confiança. Então 3895, autorizado o táxi. Via Pate 1 na Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10019. Tem um bom voo. Autorizado Pate Índia, ponto de espera da 10, 895 com 19. Sultan 3895, uma boa tarde. Livrou, 6200. 200, fala agora 121, decimal 1, bom dia. 201, obrigado. Fala Salvador, bom dia, CNR 6200, a sua escuta. Oxané 6200, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette 38395, ponto espera próximo. 38395, bom dia, linha decola, pista 90, vento 190 graus, 079. Autorizado a linha decolar 10, 3295. Estabilizou o 1162, Zagô. Gol, 1162, chama a torre 18, decimal 95. Obrigado, bom dia, 62. Isso, 95 vai iniciar a decolagem do 0. Sim. Charlie, Índia Oscar, cópia. 1162, vai passar o Índia Serra, baixou e travou. 1162, continua a aproximação, se posta visual com campo, salvo chuva leve e aeronave agora rolando, 90. Ok, vai reportar a visual. 75, o Charlie, Índia Oscar. A bordo, chame agora a torre 118-95 para acionamento e táxi. O ajuste 1019 tem um bom voo, Charlie de Oscar. Bom dia, Zero 2560, boa tarde, Salvador, Brasília, nível 360, pronto, Pop. Pronto, para a conta. Zero 2560, autorizado Salvador para Brasília, nível 360, via rota. UP Zulu 17 até Formosa, após DCT. Decola pista 10 após decolagem de primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5576. Avistou, o número 62. Poderia apenas confirmar o tipo de avistada? Avistou, na verdade, 500 pés. Quente, polarizado, pista na 0, ventou no 0 graus, meia do dia antes. 3295. Planejamento correto, chame pronto para acionamento no pátio de autoridades. Força aérea 2560. Vai, Jorge, é a torre. Como que devido ao teto, agora 500 pés, não será possível decolar de 9 a 0. Ingresse pista 1 a 7, após Semina Quebec. Gente, 1 a 7, Quebec, confirma, vai decolar de 1 a 0, então, Tec de Alta. Ok, uma decolagem de 1 a 0, mantém subida coral. Acompanhado. Voo 1162, polo ao 52. Primeira à direita, reparte livre da pista. Ok, direita, já vai entrar a pista agora, vou com o 9-6. Pista 9-6. Voo 9-6, falou 1-2-1, decima 1. 2-1-9-2. Uno 162, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 162. Alô, Salvador, bom dia, gol 1556 com a Quebec. Gol 1556, boa tarde, Salvador para Galeão 360, minuto para cópia. Na sua escuta, 1556. Índia Anca, táxi via Mike na Lima, Salvo 121, décima 1 para contornar o grande pátio. Série 2560, livre acionamento, chame pronto para o táxi no pátio de autoridades. Affirmative, o Charlie de Oscar mantém a posição. Pode ingressar no pátio, boa, 962? Afirmo, portão 1-1. 1-1, obrigado. Papapá, Charlie de Oscar, aguarde o ingresso do Boeing da Gol no portão 1-1, à sua esquerda, e após prossiga ao táxi Pátio 1, Índia, até a ponta de espera da 1-0, 1895, quando lá novamente, tenha um bom voo. Afirmo, prossiga. Galeão, nível 360, decola pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Irume, intercepta da Upper November 857 até Moussu. Frequência do controle 120.8, transponder 5563. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Leda. Aliás, na Dael, após Dael, Leda, Leda e Rome. Intercepto Upper November 857 e vou até Moço. 1208 é o controle, 5563 transponde. Eu vou no 556. Cotejamento correto, portão 62, deixa-me pronto. Vou no 556. A gente já te chama. 2560, com 4 pessoas a bordo, passando para no ponto de espera, chame a torre 118.95, o ajuste 1099, tem um bom voo. Chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.25. 251 3325, 3895, uma boa tarde. Gol no 556, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem dos cirros, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando meia dúzia, chama pronto para o táxi. Gente, após o cirros, está autorizado o 556. Contra Salvador, boa tarde, Capatango. Gilete Bravo Delta, passando o cone, mantendo 100. Capatango Gilete Bravo Delta, ruína para hoje, vamos para a chegada Bonfi, que é legal no 099. Ponto para a chegada Bonfi, 1099, Gilete Bravo à direita agora é a Índia e após até o ponto de espera. Estado Operadora, Charlie India Oscar, ponto 0090, pronto. Papapá, Charlie India Oscar, autorizado a Daniel, mantém pista no zero. Mantém a zero, Oscar. Baixada de 560, sente manter a posição. Autorizado decolar, pista no zero, vento variável 3-11. Livre decolagem no zero, Charlie India Oscar. Táxi, 147 a bordo, 147, Campinas, 4 horas. Charlie, Gol 556, tem livre táxi pelo pátio Índia, pronto para estar lá no zero, chame a torre em 1895. Livre táxi via Pátio Índia, 295 a 2, bônus 556. Era 2560, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter, 02, confirma. Charlie India Oscar, decolada 01, controle Salvador 120, decimal 8. 208, grato, Charlie India Oscar. Controle Salvador, Charlie India Oscar, decolou 10, está no perfil da Coral. Tá, bom, Charlie India Oscar, contato radar decolagem, subo para nível de voo 080, autorizado direto Coral. Está presente direto Coral, o Charlie India Oscar, em ascensão 080. Pisado Guarulhos, nível 100, via Golf 677 até Ilhéus, após o Whisky 1 até Mochepe, e segue conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, saída Coral, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5567. Hotel Yankee, correto cotejamento, livre acionar e chame táxi, está no pátio 3, é isso? Hotel Yankee, agora 556, ponto de espera, pronto da 10. Bono 556, mantém um ponto de espera. Mantém. Azul 4463 está autorizado, Ilhéus, nível 180, via Golf 677, decola da 10, saída Coral, após Coral segue conforme plano de voo, controle 120 decimal 8 e o